estabilizado o localizador da 190. Assente no voo 954, complete LS, redução para aproximação. 4 milhas do externo, torre 118, 612. 186, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o Gol 1154 está no localizador da 10, baixar de travado. Sente reporte externo. 4. 18916, seu solo foi ao 06, viva direita, táxi via alfa, quilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. 5, chamará no parte principal, 1816. Livre pouso na 10, vento no 20 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 10, Gol no 154. Um 8 no meia, táxi via Kilo, parte 3, parte principal, portão meia dúzia. Quilo, pátio 3, principal, portão 612, 18 no meio. No 54, solo aos 10, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, pátio 3, portão 11 do pátio principal. Sente na sua frequência, Alfa, Kilo, pátio 3, portão 11 do principal, 11-54. ao término.